Fala galera, começando aqui mais um Gabi Estática. Eu sou o Flyfish, hoje estou aqui com os convidados, o Igor Scott Summers. Opa! A Vi. Olá! Vivi. E o Fábio Nazareno. E pô, agora Scott Summers parece nome de diretor de filme de ação. É, é o nome do Cyclops, pô, é o apelido dele, sabe? Porque o Cyclops é um bundão, né, pô? Era o apelido dele, era Scott Summers. É o processo. E hoje a gente vai falar aqui de um tema, Cloud Computing. What the? E seria computação nas nuvens. Ou computação em nuvem, né? E aí, hã? Quem já ouviu falar desse... É uma coisa assim, que o pessoal não conhece pelo nome, mas com certeza todo mundo já usou alguma coisa. Os conceitos já existem. Primeiro, por que cloud? Por que nuvem, né? Porque o que é isso? Isso na verdade, o povo fala de mim, né? Mas é uma analogia, né? Nuvem seria a web, né? Internet. Seria tipo a computação na internet. Então... Né? É, chama-se computação na internet, né? Nuvem, que é, como você disse, a analogia para a própria internet. Porque, digamos assim, quase todo o trabalho computacional não ocorreria na sua máquina, e sim num servidor distante de você. O conceito da computação nas nuvens é que o seu computador, na verdade, ele é uma, como se fosse uma porta para um sistema muito maior. Por exemplo, MSN é um programa que eu acho que todo mundo que está escutando já usou na vida, né? Aquele MSN tradicional seria computação normal, aquele que você vai lá e instala no seu computador, beleza. Mas talvez alguém já precisou, sei lá, usar no trabalho, né? Alguma coisa assim, onde não pode instalar o MSN, né? E usa aqueles sitezinhos, né? Tipo... WebMessage? Mesmo WebMessage, iLoveM, tem um monte. Tem um monte lá que você usa o MSN, ele é um pouco mais simples, né? Mas você usa ele através da internet, você não instala nada no computador, né? Ou seja, isso seria computação nas nuvens. Isso. Você está... fazendo usando uma ferramenta no seu computador, mas você não instalou nada no seu computador. Você está usando ali, o seu computador é apenas uma porta para aquilo, né? Então toda programação, navegação, utilização seria online. É aquilo que eu não preciso necessariamente estar com o meu computador pessoal para ter acesso àquele tipo de serviço, àquele tipo de informação, na verdade, né? Um exemplo aqui também que já não tem tanto a ver com o MSN que eu falei agora, né? Um e-mail... Digamos aqui, eu mando e-mail para a Vi. Eu mandei um texto para ela. Ela começa a ler aquele primeiro parágrafo daquele texto no computador da casa dela. Só que aí ela tem que sair de casa às pressas, vai viajar, aí vem aqui para Maceió. Ela pode, no meu computador, conseguir ler o restante daquele texto, de onde ela parou. Apesar de ter sido outro computador e tudo, aquela informação, aquele texto, não está na máquina dela, entendeu? Aquele texto que ela estava lendo está nas nuvens, na web, na internet. Assim como os discos virtuais, né? Que já existem há tanto tempo. Eu usava disco virtual no começo da faculdade. Isso já faz um tempo considerável, minha, né? Minha máquina deixa de ser um fim para ser um meio somente. Então quer dizer que a importância da minha máquina, da minha configuração do meu computador, ela vai ser soterrada frente à importância da internet, na realidade, não é isso? É, eu acho que de certa forma a intenção também é essa, né? Você eliminar essas configurações pessoais também, né? Eu acho que na verdade a intenção é que você tenha que investir menos. Também. Porque você vai ter que ter ainda uma configuração mais ou menos, né? É, a princípio sim. Ela tem que ser um pouco superior às máquinas ruins, mas ela também, por exemplo, não vai precisar ser a máquina foda, entendeu? Talvez a gente não precise ter mais uma máquina tão boa assim pra poder fazer o mesmo trabalho, né? Alguns pesquisadores assim mais extremos, né? Esse pessoal envolvido que é do meio, eles acham que no futuro, se a sua máquina tiver mais do que um web browser, do que um navegador, já não é mais cloud computing, entendeu? Já é uma coisa meio híbrida, né? Eu achava que você precisaria ter, tipo, uma placa de vídeo ou alguma coisa desse tipo pra mexer com certo tipo de coisa. Mas então quer dizer que você não vai precisar nem ter uma placa de vídeo decente pra fazer, por exemplo, no futuro, pra fazer, por exemplo, uma edição de vídeo. Se você for usar um desses programas. Isso, nem pra jogar, nem nada. É tudo no servidor. Com certeza, é verdade. Não, tudo, todo o peso e todo o processamento vai ser online. Não sei se eu consigo entender isso ainda, não. Agora eu acho que tá atropelando um pouco as coisas, talvez ele tenha passado um pouco dos conceitos aqui e tudo. Voltando um pouquinho, né, sobre ainda o termo cloud computing, que a gente tá falando aqui como se nós fôssemos os maiores conhecedores do assunto, e a gente, na verdade, conheceu isso tem nem 2 dias, que tudo que a gente tá falando aqui a gente conheceu tem nem 2 dias. É, eu conheço há 2 horas. Mas então, aí ontem eu coloquei no meu MSN a seguinte frase: alguém sabe o que é cloud computing? Aí eu fui ver, reuni um pouco das opiniões do pessoal, né, pra saber o que cada um falou. Eu vou selecionar aqui algumas opiniões. Por exemplo, Alexandre Buriti: sei que é uma ferramenta que é instalada em um PC, que pode ser acessada em outro computador, geralmente relacionada a servidores, sites que usam tráfego grande de informação. E são pessoas que já têm uma certa intimidade com computação, né, que tá sempre ali, sempre meio que por dentro das novidades, eles têm uma certa noção. Mas aí eu perguntei depois pra um outro cara que já não sabe tanto, que é o Arthur, amigo meu, né? Eu disse: o que é cloud computing? Ele disse: rapaz, é o computador do Van Damme. Foi a resposta dele, né? Sacaram, né? Junk cloud. Aquele pessoal que só usa ali o computador só pra acessar o Orkut, checar e-mails... Não sai pornô? Algumas besteirinhas. É, um RedTube, às vezes. E por quê? Pra essas pessoas que... Eu acho que pra muita gente, tem olha assim, cloud computing, né? Ele diz: pô, isso daí só nerd que deve se interessar por esse assunto. Mas o que é que isso vai afetar no povão? O que as pessoas não sabem é que essa expressão, ela está bem mais relacionada ao povão do que a gente imagina, né? Exato. Isso é uma tecnologia que está vindo justamente para aumentar a inclusão digital. E facilitar, né? Facilitar o acesso do povão à internet. Se você acha que hoje já a inclusão digital já está tremenda, eles querem ainda aumentar isso. De tal forma que cada pessoa já vai ter seu acesso. É, essa é uma das intenções, né? Agora, se vai realmente acontecer mesmo, é uma história. Eu vou botar um link aí na postagem para vocês verem. Um editor de imagens, que muito semelhante ao Photoshop. Você, para usar o Photoshop, você precisa o quê? Comprar aquele programa, baixar... Baixar não, que é ilegal, tem que comprar. Não, mas você pode comprar pelo download, menino. Eu tô falando comprar o download, eu nem sei se pode... Pode comprar, baixar de graça? Eu não sabia. Ah, rapaz, se puder, isso é uma coisa interessante. Ah, tem uma versão que você pode usar por 30 pois dias. Pois é, então, eu tô falando disso. Eu só uso essa aí. Cada 30 dias você baixa de novo, né? Pois é. Uma pessoa que quer usar o Photoshop, ela precisa baixar, comprar, sei lá o que for, e instalar no seu computador, certo? Mas aqui, eu vou botar esse link pra vocês, que é uma ferramenta chamada Sumo Paint. Deixa eu só fazer um parênteses. Aí o pessoal que nunca usou Photoshop, às vezes também não usa porque acha que a máquina não vai aguentar. A gente cai naquele negócio da configuração, que a máquina não aguenta, não tem configuração suficiente e tal. O pessoal vai achar assim: não, não vai dar e tudo. Pois é, não só pra programa, como muito, acho que até mais frequente com jogo, né? Quantas vezes a gente olha assim: ah, eu não vou comprar esse jogo porque eu acho que nem roda no meu computador. Os problemas se acabaram, né? Voltando então ao Sumo Paint, que é um programa de edição de imagens. Aí eu vou colocar esse link pra vocês. O Sumo Paint é um programa que você é grátis, você pode usar. E qual é o diferencial dele? Não é que ele é grátis, é que você clica nesse link que eu vou colocar aí, e com mais outro clique lá, uma opção lá para você abrir o programa, você já pode usar ele diretamente do seu Internet Explorer, do seu Firefox aí, do seu navegador, né? Do seu browser. Você já pode usar ele como se tivesse o programa. E ele é todo online. A única coisa que você precisa para usar esse programa é um acesso à internet. E, além disso, qual é a vantagem? Que, como o programa não está instalado no seu computador, você não precisa baixar atualizações, por exemplo, né? Se o programa está nas nuvens, quem vai ser responsável pelas atualizações vai ser o provedor de serviço, fabricante, né? Ele que vai ficar responsável para colocar as atualizações já no programa e tudo. E também não vai se preocupar, diz: ah, será que esse programa vai travar meu computador? Será que esse programa vai dar tela azul no meu computador? Não vai, porque ele não está no seu computador, na verdade, né? Seu computador é como se fosse uma janela só, uma janela para aquele programa, né? Seu computador está nele. Na verdade, é um retorno às origens, né? Que antigamente, quando os computadores começaram a surgir nas empresas, tudo ficava armazenado no mainframe e o funcionário ia lá e só ia no terminal e puxava a informação, né? É meio que um retrocesso, quase. A história é sempre assim, né, cara? Ele sempre dá um reboot, né? A história vai se repetir. Então, eu falei do Sumo Paint, mas quem mais pode dar exemplos aí de outras ferramentas que usem essa sistemática aí? O Google Docs. O que é que é? O Google, ele tem um editor de texto, já faz um tempinho, já não sei quanto tempo exatamente faz, mas ele tem um editor de texto estilo Word. Planilha também. E é totalmente online. Também tem planilhas. O Google Office, né, cara? É, o Google Office. O Google também tem um esquema legal, que é uma agenda, que eu tava mexendo nela hoje, que você pode trabalhar com ela offline. Aí depois você pega e só vai atualizando os dados. Eu não sei se vocês já viram, mas uma ferramenta muito interessante é aquele Google Desktop. Que você tem uma gama de aplicações ali que, quando você está online, elas te passam sempre notícias do momento, uma cópia daquele novo sistema do Windows, diz o tempo, se está... Isso, exatamente, os gadgets. E engraçado que ele descarrega essa informação toda de uma vez quando você se conecta. Você pode ir atualizando sua agenda, o seu calendário, e tudo isso vai ser transmitido online quando você se conectar. Eu acho que esse é o jeito que eles estão arranjando. É uma maneira de não te escravizar a internet. Eu não confio no Google não, viu? Essa história aí, acho que tem muita coisa por trás. Aí é onde mora a antítese, porque você acabou de falar. Não escravizar você à internet. Mas o que é o cloud computer? É você utilizar a sua máquina, utilizar todos os recursos que você teoricamente teria na sua máquina hoje, você utilizá-los online. Então você estaria se tornando um escravo da internet. Mas eu digo você ter que ficar conectado 24 horas por dia. Compreende? Ali você pode pegar e você não precisa ficar conectado. Você vai trabalhar, mas depois você vai ficar conectado. É aquela história. Você pode reduzir o seu tempo na internet, mas essa ferramenta, o que é que ela fala? Uma hora você tem que voltar, filho. Senão você não vai atualizar. Não, tá errado. O Google diz o seguinte: se você tiver online, a gente ganha. Se você tiver off, a gente ganha do mesmo jeito. O esquema é isso. É, porque se um dia você não tiver link, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai recuperar os seus dados naquele momento que você precisa? Morreu a inclusão digital, né? Eu fico pensando aquele carinha que mora lá nas Brenhas, que eu conheço cidades, inclusive, que não tem uma máquina com conexão à internet. Então você estaria totalmente à parte, né, desse aí universo. Aí entra o papel do até sai um pouco disso, da discussão, mas aí entra o Estado como... Você quer falar, aí entra o Robert Wayne, né, que ele não fala, né, com as vacas, né? E aí, mas você acessa muito a internet? Desbravando as estrelas tecnológicas. Para o Estado como pra, em cima da inclusão digital. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, o governo do Estado está subsidiando a internet. O pessoal que não tem grana está pegando internet a R$29. Essa altura do campeonato, o cara está escutando agora esse Gava Estática e está pensando, pô, só falaram de coisa que eu não uso mesmo? Sumo Paint, Google Docs. Claro que eu uso, gente. Fecha isso, nunca ouvi falar, mas pronto, dá um exemplo melhor que eu acho que devia ter falado até no começo, né? Orkut. Gmail todo mundo usa, Orkut. YouTube, cara, YouTube. YouTube. É, também. Tem um vídeo lá das festas de aniversário da sua sobrinha. Você filmou, colocou no YouTube. Aquele vídeo, cara, já tá agora não só no seu computador, mas como no computador de várias pessoas. Ele está na casa pessoas. De todas as pessoas, né? Você está na casa de todas as pessoas dando vexame. Cicarelli que o diga, né, cara? É, acho que ela não gosta muito, não, tá? E aí que a gente entra nos sistemas operacionais. Então, o pessoal tá querendo fazer aí um sistema operacional todo baseado nesses conceitos de cloud computing. Na verdade, até já existem alguns sistemas operacionais, só que ainda estão meio que... Fase de desenvolvimento. É, ainda não pegou nenhuma grande empresa ainda, fez o seu próprio sistema operacional em cloud computing. Nenhum Google, nenhuma Microsoft, nenhuma grande empresa fez ainda esse sistema operacional. O que seria isso? Agora sim, seria o fim da tela azul. É o que eles estão prometendo, porque você compra o seu computador, digamos que não tem nada instalado nesse computador. Você só vai precisar de uma coisa, que seria o acesso à internet. Aí, a partir daí, você só precisaria ter esse acesso à internet e conseguir. Entrou nesse sistema operacional, você já está apto a usar o seu computador. Isso, muito rápido. Mas é que tá, né? Pra você acessar a internet, você precisa do sistema operacional. É, então, mas é que tá. Quando você tá com a visão hoje, eu tô na visão lá na frente, né? E não sabe como é que vai ser lá na frente. Como é que vai ficar... esse acesso na internet. É, né? Vamos acessar em DOS, né? Não vamos precisar mais de... Atualmente não existe isso, por quê? Porque a gente, pra acessar a internet, precisa do sistema operacional, mas não sabe como é que vai ser lá na frente. É aquela história, né? Eu vou falar Windows, mas na verdade Windows, só pra dar um exemplo. Hoje você instala o Windows no seu computador, certo? É como se amanhã você instalasse o seu computador no Windows. A diferença seria essa, né? O seu computador, ele estaria interligado a um sistema operacional universal. Todos os computadores do mundo estariam também Interligado. Rapaz, vai ter muito sistema. Técnico em informática, vai perder o emprego. Pois é, né? E outros ganhando muito também, né? Os técnicos lá do Google, com certeza, não estão tá ganhando mais do que hoje. É, né? E eles que vão ter que ajeitar. Quando der algum problema, quem vai ter que ajeitar não é mais você. Você não vai precisar mais chamar um técnico. Quem vai ter que precisar ajeitar esse problema é o pessoal lá do Google, é o pessoal da Microsoft. Esse pessoal que vai quebrar a cabeça. Exato, vai ocorrer uma migração do emprego, né? Ao invés do cara estar trabalhando aqui no lado do usuário, vai estar trabalhando no lado do servidor. Por um lado, você teria o fim da tela azul, o fim dos erros, o fim dos bugs. Mas, por outro lado, eu vejo aí um problema sério com segurança, né? Então... Você não vê, você imagina, que a gente não sabe de nada. Você imagina, porque eles garantem que é tudo muito seguro. Ah, não. O Bill Gates sempre garante. Não, o que acontece... O risco vai acontecer, vai haver, se isso realmente acontecer. Hoje você comprar alguma coisa na internet, há um risco ali inerente, né? Mas a coisa tá fluindo e tá acontecendo. Pois é, eu tava conversando com o Fábio ontem mesmo. É aquela história, né? Sempre existe a resistência das pessoas que tá acostumada a fazer, ter certos hábitos e falar agora que existem novos hábitos para fazer aquela mesma atividade, né? O que eu falei com o Fábio era o quê? As movimentações bancárias, movimentação bancária online. O que teve de gente com resistência, dizer, eu não vou mexer em dinheiro. Nossa, pra mim isso foi a melhor coisa que inventaram até pois agora. Pra mim também. Mas tem gente que diz, meu dinheiro, o lugar dele é embaixo do colchão, é no cofrinho, ou no banco mesmo, físico, né? Não é nada desse negócio de você ficar pagando coisas pela internet, Cara, tem gente que não usa nem caixa eletrônico pra depositar dinheiro. É, eu não uso não, pra depositar não, eu uso pra sacar. Eu não confio no envelope ainda não. Ai, eu não preciso. Mas essas pessoas aí não estão totalmente erradas não, cara. Existe um risco, existe. É pequeno, existe, mas é que tá. Não existe o risco também de você ir no banco, também sacar um dinheiro, existe. Ou coisa desse tipo. Não tem o pessoal ficar ali de olho. Você vai estar com o dinheiro, o ladrão te pega na rua, já pensou? Mas é aquilo, as coisas não vão deixar de acontecer por isso. O esquema todo aí é o seguinte, o benefício, ele compensa o risco. A partir do momento que o benefício compensar o risco... Ah, porque se você for ver nada, é 100% garantido de fato mesmo, né? Então, é essa mesma pergunta que você tem que fazer. Compensa. Pode ter alguém escutando ainda que diz, cara, eu não tô entendendo qual é esse estresse dessa galera aí. Pô, vai ter um sistema operacional na web? Pô, que massa, né? Vai ser legal isso. Qual o problema disso? Mas então, a proposta não é que vai ficar apenas o sistema operacional na web. Todo o seu computador vai ficar na web. Ou seja, aquelas fotos... Da sua família vai ficar na internet, aqueles vídeos que você tem vão ficar na internet, inclusive aqueles vídeos mais cabreiros, aqueles que você bota numa parte escondidinha, vai ficar na internet. Aquelas fotinhas que você tirou na frente do espelho, assim, com pouca roupa, pra fazer. É, com a mãe cagando atrás, esse tipo de coisa. Que coisa horrível. A garota de preto sabe também do problema do cloud computer, né, cara? Ela sabe. Mas veja só. Isso aí vocês estão vendo é uma parte privada, né? Onde o pessoal realmente vai ganhar dinheiro é alugando espaço de memória, né? Por exemplo, grandes empresas. É o que já tá acontecendo, né? É, e é aí que tá o problema da segurança. Aquela empresa que vai fornecer o espaço digital, ela é uma empresa idônea. Quem tá fazendo isso hoje em dia é a Amazon, né? Uma empresa grande, tudo, um site grande. Você leu? Tava naquela matéria. Os servidores deles aguentam em época de Natal, que é a coisa mais pesada, mas no restante do ano... Fica ocioso. Que não tem essa movimentação toda, fica ocioso, né? Boa parte lá. É. Mas o problema que eu vejo nisso tudo é o seguinte, você tem um Google hoje, teoricamente, como uma empresa idônea, né? Mas quando você entra lá no seu Gmail, você vê do seu lado direito o Mercado Livre exatamente te oferecendo as últimas coisas que você procurou lá dentro. Então é engraçado, quando eu abro o meu Gmail, aí tem lá celular Sony Ericsson, exatamente o modelo que eu procurei na semana passada, né? Então é assim, você se sente um pouco invadido, né, na sua privacidade, porque você sabe que tem um apps, existe lá algum tipo de programa que está captando aquela busca que você fez e está jogando em um outro programa, em um outro direcionamento. Isso aconteceu com o e-mail, mas isso pode acontecer com seus arquivos pessoais. Se não, já está acontecendo. Quem não garante que tem gente mexendo agora nesse momento nos meus arquivos lá do ForShare, né? Porque aquele negócio lá não está no meu computador, as coisas que eu coloco no ForShare não está no meu computador, está lá no dele, né? Que eu li, que é uma vantagem que muitas pessoas não percebem, né, quando falam de cloud computing. Vocês já ouviram falar de grid computing? Não. Grill é o quê? Jorge Foreman. Gente! Que sintonia de besteirão, cara. Não, grid computing é o quê? É uma rede de computadores que qualquer computador da rede pode acessar o que está em outro computador. É uma rede. Certo, é uma rede sem servidor. Exato. É uma rede... Esse tipo de rede, ele é muito utilizado quando você precisa fazer cálculos muito pesados. Por exemplo, quem é que usa esse tipo de coisa? É aquele set, né? É Search for Extraterrestrial Intelligence. Ah, certo. Que ele manda os dados para os outros computadores, os outros computadores trabalham os dados, né? Fazem as operações e mandam de volta para ele. Inclusive, os usuários domésticos, né, podiam se cadastrar nesse programa para que o tempo ocioso da sua máquina, exato, fosse utilizado, né? O processamento ocioso da sua máquina fosse utilizado para que eles pudessem fazer as buscas e os cálculos dele. É bem interessante. Exatamente. Aí, bem... E isso é o caso do SET, né, que é uma aplicação meio banal, mas isso existe também, por exemplo, para pesquisa de medicina, né, cura do câncer. Você pode fazer isso. Aí, onde é que o cloud computing podia ajudar? Podia existir, no lado do servidor da nuvem, uma rede em grid. Aí, aquela pessoa que contratou o serviço da empresa que está fornecendo o serviço de cloud computing manda os seus dados para a nuvem. Do lado da nuvem, os cálculos são feitos naquele grid e depois retorna para o usuário inicial, entendeu? Não sei se vocês conseguiram compreender. Eu compreendi, Fábio, mas aí eu tenho uma dúvida, cara. Nesse O barateamento do equipamento, ele vai decorrer, né, de uma diminuição, em tese, das configurações, isso, dos equipamentos. Do lado do usuário. Isso, do, isso, lado, é claro, do usuário. É claro, como as máquinas vão estar com uma configuração muito reduzida, você não vai ter processamento disponível para entregar para a cloud para fazer esse grid. Então, mas o processamento não seria feito do lado do usuário. Seria do lado feito do servidor, lado do servidor. Existiria um grid, entendeu? Um grid de servidores. E não um grid de usuários. E não um grid de usuários, exatamente. Cara, falando ainda nesse negócio de inclusão digital e barateamento e tudo, se for ver pro lado de empresas, empresas pequenas, vai ser uma boa, né? Vai ser uma boa, porque... Não vai precisar comprar mais licença de softwares caríssimos. Vai diminuir, claro, a configuração da máquina, como vocês já falaram. E eu acho que o barateamento do software vai dar uma ajudada boa para essas empresas, né? Além de também acabar barateando o produto final, né? Ou o serviço que elas prestam. Mas será que as licenças de softwares vão acabar? Eu acho que vão continuar, não? Então, mas aí o que o pessoal tá dizendo agora é de, ao invés de cobrar uma licença cheia, tipo, pro Windows R$500, R$600, R$700, você cobra uma taxa de uso mensal. De acordo com o uso, né? Aí você só vai pagar aquilo que você vai usar. O problema disso, que eu tava falando também, que ele vai causar uma dependência de internet gigante, né, cara? Eu tava falando com o cara até que eu comentei, o Buriti, né, o Alexandre Buriti. Eu tava dizendo, pô, o nível da necessidade da internet vai ficar do mesmo nível da conta de água e de luz, né? Ele dizendo, né? Pô, a internet pra mim já é mais importante que água, pô. Ele só não é mais importante que luz porque eu preciso de energia pra ligar no computador, pô. Eu acho que o impacto mesmo vai acontecer na geração, em quem começou a usar agora e quem já está usando há algum tempo. Em quem realmente depende de computador para trabalhar, esse tipo de coisa. O impacto maior vai ser nessas pessoas. Agora, no seu Zezinho da esquina que acessa só para ver os e-mails, para conversar no MSN de vez em quando, aí ele não vai fazer nada. Não vai ter mudança. Agora, assim, eu acredito que o seu sistema operacional em cloud computing, tudo isso, ele não está aí só para ser uma questão de acessibilidade. Eu acho que é uma questão também de identidade. Aquela história que até o Scott já falou aqui, né? Do negócio lá do e-mail, que você olha lá, tem o Mercado Livre indicando as compras para você, né? Eu estava comentando com o Fábio ontem. Só o seu IP, hoje em dia, isso. O seu IP já revela algumas coisas, às vezes, assustadoras do seu perfil, né? Várias vezes já entro em algum site desses de download, de coisa assim. Quantas vezes não aparece aquela propagandazinha, muitas vezes até pornográfica, né? Porque tem uma mulher lá, aparece, uma mulher, geralmente lá, uma modelo, né? Aparece e fica falando, hey, I'm in Maceió. Ou seja, a mulher falando em inglês, dizendo que tá na minha cidade, pô, sabe? Comigo. Ou seja, como é que essa mulher, esse fake, né, cara? Isso somente pelo IP, cara. Já sabe dessas informações. Imagine com só do seu computador na web. Porque o cara fala, não, é criptografado seus arquivos. Imagine, não, ninguém vai ter acesso, não. Será? Pelo menos uma pessoa lá no Google, uma pessoa lá na Microsoft, alguém que esteja encarregado desse sistema operacional. Pelo menos alguém vai ter acesso aos seus dados. E não adianta dizer que não vai ter, porque tem, cara. E-mail mesmo, que não sei se vocês têm essa ilusão, mas eu Com certeza. É, UOL, essas coisas. Cara, eles têm acesso nos e-mails. Se eles têm interesse de ler, é outra história. Mas eles têm acesso, cara. Pode dizer que tá criptografado. Tu pode estar pros outros que estão ali no mesmo nível que a gente. Mas o pessoal que tá lá, mesmo servidor, eles têm acesso, cara. Fly, sim. Não precisa nem ir além, cara. A Polícia Federal tem acesso a isso. Ou seja, e você tá com seu computador todinho, cara, lá na web. Imagine como é que é isso. Eu acho que pra sistemas operacionais, eu acho que não vai pegar. As pessoas não vão querer jogar tudo na internet, cara. Ninguém vai... Eu, por exemplo... Por mais que não tenha nada de comprometedor no meu HD, esse tipo de coisa, eu não quero jogar minhas coisas na nuvem. Mesmo as pessoas dizendo pra mim, não, são dados criptografados, ninguém vai ler, eu não quero. Eu não acredito que um dia um computador vai deixar de ter HD, como eles sugeriram, né? Ninguém falou, mas acho que já sugeriram, né? Eu acho que um HD sempre vai existir no computador. Mesmo ele pode até diminuir e não ficar, assim, aumentando sempre de tamanho, como a gente vê atualmente, né? Cara, eu acho que pelo andar da carruagem, né? Vai acontecer mais ou menos como você disse, uma coisa meio híbrida, né? É assim, sempre quando aparece uma coisa nova, as pessoas têm medo. Ah, é, você é bem filosófico agora. O destino do ser humano é correr atrás da parada, né? É buscar sempre, claro, com cuidado, né? Mas nunca se deixar abater, assim, pelo medo do que pode acontecer no futuro. A gente tá aqui especulando, mas... É difícil falar de uma coisa que, com essa visão tão na frente, que a gente não sabe realmente como vai funcionar, se vai ser prático ou não, a gente tá dando opinião de coisas que a gente não conhece, né? Ninguém conhece, até os caras estão desenvolvendo, eles não sabem como vai ser a mesma coisa daqui a 15, 20 anos, né, cara? Eu concordo com vocês, eu acho que vai ser uma coisa a mais pra gente ter, mais uma opção, né? Eu acho que o computador convencional ele não vai morrer, eu acho que ele vai se aperfeiçoar, como a calculadora não morreu, ainda existe aí. É mais uma opção que a gente vai ter, né? Porque a tecnologia é isso, é sempre uma coisa nova surgindo para que quem se adaptou possa utilizar e quem não se adaptou também tem as formas então, mais antigas. Então você acha que não vai, no futuro ninguém vai estar dentro de casulo tendo a energia do corpo sendo roubada? Pois é, né? Tá escutando barulho de vocês aí? Uhum. Tô. Um zumbidozinho? Isso. Gente, mata o grilo. Tira o grilo do quarto. Fecha a janela pra ficar não entrando bicho desse jeito. É por isso que eu sempre altero o nome dos arquivos. Ao invés de ter planilha de pagamento, eu sempre coloco lá história da carroça sem... Ixi, desistiu da piada antes de acabar, você cara. Cicarelli que o diga, né, cara? Acho que ela não gosta muito, não, do Cloud Computing. É, esse negócio de Cloud Computing, ela não gosta, não. Ou gosta, né, porque ela ficou bem famosa depois. Eu acho que ela gosta da época que você entrava no computador pra jogar pinball e depois desligava, tá ligado? Ah, mas o cara foi lá e pinball nela. Ah, eu sabia que nenhuma uma piada dessa. Infame. Não vai precisar comprar mais licença de softwares caríssimos. Não vai... Carésimos? Não... Carésimos, não caríssimos. Ou seria caríssimos? Caríssimos. De softwares muito caros. Eu entendi que o Cloud Computer ele vai permitir inclusão digital, principalmente pelo barateamento, certo? Do equipamento para que... diminuição naquelas configurações que hoje a gente teria como configurações padrões para que você pudesse acessar, né, a web, etc., os programas, etc. Igor? Então, como é que acontece? Segundo plano, né? A minha máquina não pode ser utilizada mais nesse sentido. Eu acredito que aí entraria somente a questão corporativa. Você pode repetir que aqui deu lag, cara. Windows foi uma revolução. Eu tava esperando que ia ser uma coisa parecida com isso, né? Essa é uma maneira nova de você usar seu computador. Mas o problema é que todo dia tem revolução em alguma área. A gente tá tão acostumado à revolução que as revoluções elas passam despercebidas. Não, mas isso pra mim não é uma revolução. Aí depende do seu conceito de revolução. Algo revolução bastante. Pra mim é aquilo que aconteceu com o Windows. Um cara viu, caralho, pô, um negócio que era tudo preto com letrinha branca. O cara fez um ícones, cara. É uma palavra, uma expressão que define isso, que é quebra de paradigmas. Né? Quebra de paradigmas. Divisor de águas. Divisor de águas. Exatamente. Falar em divisor de águas, fecha a janela aí, começa a chover. Fecha a janela, Windows. Fecha aí que as clouds começaram a jogar água. Essas piadas horrorosas a gente encerra, né? Agora acabou de ver. Já era. Tchau. Vou parar. Tá bom, eu vou parar. Então, pessoal, dando continuidade aqui com o nosso bloco de notas, tô aqui com a Vivi. Olá. Então, o que, é que a gente tem pra comentar? Acho que, primeiro, a coisa que a gente achou bem legal foi a quantidade de comentários do último Gavi Estática, né, Vi? Do top 5 de vilões do cinema. Sim. O pessoal lá entrou mesmo no clima, né? Fizeram todas as suas listinhas lá. É, eu acho que todo mundo gosta de fazer lista. É, né? Todo mundo. E ninguém nunca fica satisfeito com as listas que os outros fazem, né? Então, o pessoal foi fazendo as listas, eu fui mudando a minha até, né? É. No final, já tinha uns dois personagens novos lá. O que é legal é que tem o pessoal tá comentando até agora ainda, né? Tô chamando lá o Fábio de herege até agora. Coitado do Fábio, gente. Pare com isso. Quem ainda não escutou esse último Gavi Estática, escute lá e depois bota sua listinha lá também que a gente vai ver e vai comentar depois. Falar do concurso que a gente tá participando, então? Pode ser. Só pro pessoal ficar sabendo, assim, que a gente tá participando de um concurso chamado Profissão Blogueiro, que eles vão ajudar o pessoal que tem blog amador a profissionalizar o blog. É, o suporte aí que todo mundo tá desejando. Um suporte bem bacana. É, um incentivo aos blogueiros, gente. Inclusive, eu vi muita gente dizendo que ia fazer um blog só pra participar dessa promoção, cara. Mas é um excelente incentivo pra quem tá aí na área, né? Pra quem tá aí na batalha do dia a dia, tentando ganhar o espaço e tudo. Parabéns aí pro pessoal da Lenovo. É, e esse concurso aí, pra quem quiser participar, se você tem seu blog e tudo, tem que se apressar, né? Que é até sexta, né? É, até dia 5 de fevereiro. É. Então, quem quiser participar, corre. E tem que fazer a mesma coisa que a gente fez nesse Gavi Estática, né? Que é falar sobre cloud computing ou então alguma ferramenta em cloud computing. Mas não precisa ser um podcast, né? Você pode fazer uma postagem em texto mesmo. Inclusive, o pessoal tá participando mais com postagem em texto. É. Então, quem fica na curiosidade aí de participar, apresse, né? Se você estiver escutando esse Gavi Estática antes da sexta-feira, dia 5 de fevereiro, você pode olhar lá no final da postagem e a gente colocou o link pra você ver o regulamento e tal e participar tranquilo. Isso aí. Então, a gente tem que falar também das novas categorias que vai ter no Gaviteiro agora, né? Nossas colunas inéditas. Já fiquem ligados, nessa semana já vai ter coluna nova no Gaviteiro, na sexta-feira, mas a análise continua. É. Junto de outra coluna. Coluna nova aí sobre literatura. Fiquem ligados com os nossos colaboradores novos. É, já adianto que é um texto bem bacana. Esses nossos colaboradores são o Harijan. O Harijan? Cara, eu sabia que tava esquecendo alguma coisa. Devia ter perguntado lá como era a pronúncia, né? Antes de gravar isso daqui. O Lucas e, em breve, não nessa sexta, mas em breve, há uma coluna sobre games. Então, fiquem ligados aí. Sim, como a gente sempre esquece de comentar aqui, né? A gente tem um e-mail, né? Bom, então pra quem quiser escrever pra gente, o nosso e-mail é engavetados@gmail.com. Lá você pode comentar os nossos podcasts e também qualquer outra coisa do blog. Ou até mesmo se você quer fazer alguma parceria ou qualquer outra coisa. Também tem o nosso Twitter, né? Se vocês quiserem conversar com a gente pelo Twitter. É, o Twitter tá ali do ladinho, né? Clica lá e acompanhe. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Falou, um abraço a todos. Tchau.